Portal Tudo na Rocha. Em nome da Rios Viana Entretenimento, da Vogue Eventos. Simbora, meu parceiro Valdélio. A gente terminou sem terminar. A gente se perdeu sem sair do lugar. Quer saber como a gente parou aqui? No começo do nosso fim. Quando parou de me mandar mensagem perguntando se eu cheguei bem, ou quando me falou te amo, eu que respondi também. Se a culpa não é nossa, então é de quem? Ou a gente é tudo ou nada, ou a gente vai ou rachar, ou a gente é 8 ou 80. Esfria ou esquenta, se for pra ficar morno, no amor nem tenta. Ou a gente é tudo ou nada, ou a gente vai ou racha, ou a gente é 8 ou 80. Esfria ou esquenta, se for pra ficar morno, no amor nem tenta. Orocar, a melhor loja de carro de Salvador. Simbora som da galera, amigos do som, som do motivo 075. Solta a setona nos paredões, vai! A gente terminou sem terminar. A gente se perdeu sem sair do lugar. Quer saber como a gente parou aqui? No começo do nosso fim. Quando parou de me mandar mensagem perguntando se eu cheguei bem, ou quando me falou te amo, eu que respondi também. Se a culpa não é nossa, então é de quem? Ou a gente é tudo ou nada, ou a gente vai ou racha, ou a gente é 8 ou 80. Esfria ou esquenta, se for pra ficar morno, no amor nem tenta. Ou a gente é tudo ou nada, ou a gente vai ou racha, ou a gente é 8 ou 80. Esfria ou esquenta, se for pra ficar morno, no amor nem tenta. Equipe Marcelo C10, equipe Som Sem Crise, Justa Serrote Divulgações. Solta o acetona aí, bebê, vai, bebê, vai.